quero dizer a vocês que eu achei muito feliz a ideia da coordenação do curso de Agroeconomia de incluir entre os temas a serem debatidos esta semana este tema de hoje, que a mim me cabe vir aqui expor, que é a função da biblioteca nos programas de ação comunitária e, mais especificamente, a função do curso de biblioteconomia no programa comunitário da Universidade Federal de Pernambuco. Por isso eu quero me congratular com o curso de biblioteconomia e quero agradecer esta oportunidade de ter esse contato com vocês, porque toda vez que um professor tem a oportunidade de contactar com os alunos, isso é muito gratificante para eles, essa troca de ideias. Quer dizer que eu não vim aqui fazer uma palestra, um discurso da palavra, mas eu vim conversar com vocês, de modo que eu gostarei muito que vocês participem, vocês façam indagações, vocês perguntem, vocês intervenham, toda vez que julgarem necessário. Tratando da biblioteca, dos programas de ação comunitária, nós temos que partir inicialmente de mostrar uma das características da universidade moderna, que é que ela deve exercer uma ação direta sobre a comunidade. Antigamente, a universidade tradicional exercia uma ação indireta, porque isolada da comunidade, ela preparava pessoas para agirem quando dela saíssem, para atuarem fora dela, mas não enquanto estavam sendo formados, não enquanto estavam sendo preparados. A visão atual é que a universidade e meio deve se unir, deve haver uma ponte de ligação entre a universidade e a comunidade. E esta ponte de ligação entre universidade e comunidade chama-se extensão universitária. Hoje fala muito de extensão, fala-se muito de programa de extensão, mas muitas vezes nós não paramos para refletir o que é extensão universitária. Extensão universitária nada mais é do que a universidade ir à comunidade, a universidade abrir suas portas à comunidade, não se isolar do seu meio, mas trabalhar com o meio. É toda atividade extramuros que se realiza através de cursos, prestação de serviços diretos, estágios e muitas outras formas. O que caracteriza os dois componentes essenciais da extensão universitária são a integração e a retroalimentação. Integração, porque é ela que une universidade e meio, constituindo aquele tripé sobre o qual repousa toda a estrutura universitária dos nossos dias. Ensino, pesquisa e extensão. Durante muito tempo se pensou que a finalidade única da universidade era o ensino. E isso ainda marca muito as nossas universidades, como se fosse esse o seu principal papel. Já se está tendo uma compreensão do papel da pesquisa, da necessidade de pesquisa, dos professores não apenas ministrarem aula, mas pesquisarem. Mas ainda não houve uma conscientização de que, além do ensino e a pesquisa, há outra função da universidade, a extensão, a sua relação com o meio, a sua integração no meio. E é a extensão, então, que compete integrar, completar, unir ensino e pesquisa, adaptando às reais necessidades do meio. Por isso é que a extensão é uma retroalimentação. É através da extensão que a universidade tem condições de conhecer realmente, objetivamente, se está preparando profissionais para a realidade onde ela está inserida, se está dando resposta às necessidades da comunidade. Então a gente conclui, enquanto a universidade não der igual importância a essas três funções, ela realmente não está cumprindo o seu objetivo, como nós entendemos hoje que deve ser uma universidade. Agora, como distinguir extensão universitária de ação comunitária? Será que é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Quando os programas de extensão têm determinadas características, eles se transformam em programas de ação comunitária. Então, conclusão primeira, todo o trabalho da universidade em termos de ação comunitária é um trabalho de extensão, embora nem todo o trabalho de extensão seja um trabalho de ação comunitária, porque é preciso que tenha certas características. E qual é essa característica que distingue esse trabalho que nós chamamos de ação comunitária? É todo o trabalho que tem como objetivo, primeiro, despertar na comunidade o sentido de que ela é a principal responsável pela solução dos seus problemas, de que é a comunidade, são os comunitários que juntos poderão dar as soluções efetivas aos seus problemas. Mostrar que todas as pessoas têm, em um determinado grau, capacidade, capacitação para resolver seus problemas. Quando se está fazendo um trabalho nesta linha, nós realmente podemos considerar esse trabalho como ação comunitária. A universidade, principalmente a universidade nossa de Pernambuco, está interessada em que os trabalhos de extensão também tenham este enfoque. Então, o que caracteriza a ação comunitária é o trabalho que leva à participação social. E o que será a participação social? Fala-se muito hoje em dia em participação social. O que é que nós entendemos por participação social? Nós vemos que há duas correntes, há duas conotações, porque nós, há muita gente que diz que participar é levar os outros a agir juntos. E outros, participar é levar as pessoas a usufruir benefícios. Um dá uma conotação mais ativa e outra mais passiva à participação. Um fica muito mais numa área assistencialista, de prestação de serviços. São aquelas pessoas de boa vontade que vão para as comunidades levar coisas para aquela comunidade, ensinar coisas. E durante muito tempo, esta foi a conotação principal dos trabalhos de extensão. E talvez por isso que os trabalhos de extensão não tenham realmente cumprido seu objetivo. Porque eram os professores, os alunos da universidade que iam ensinar as comunidades a fazer determinadas coisas. E não preparar as comunidades para que elas mesmas se habilitassem a fazer, descobrir as potencialidades dessa comunidade, descobrir as reais necessidades. Hoje em dia, nós estamos convencidas que a necessidade de participação é uma necessidade básica de todo ser humano. Ele tem tanta necessidade de participar como tem de garantir a sua subsistência. E isto é, hoje em dia, é visto de tal maneira que há um profissional que especificamente sua área de atuação é esta, e é o profissional de serviço social. Nós somos educadores sociais, mas temos uma área específica de trabalho nosso, que é levar, contribuir para que se tenha esse sentido de participação, uma participação ativa. Então, o trabalho de ação comunitária é dentro deste enfoque de preparar as comunidades para a participação social. E é esse trabalho que a Universidade Federal de Pernambuco está pretendendo desenvolver entre as suas atividades de extensão. Eu acho que só pelas poucas palavras que eu já disse aqui, já dei a perceber que é uma tarefa que não é fácil, porque é uma tarefa que envolve uma mudança de mentalidade. É muito mais cômodo receber as coisas do que trabalhar para conquistar as coisas. A Universidade Federal, ao implantar esse programa, não desconhece as suas dificuldades. E principalmente porque, sendo feito através da extensão, deverá manter aquelas mesmas características de um trabalho de extensão, que é um trabalho que envolve professor e aluno. Ora, envolver professor e aluno é mexer em toda a estrutura da universidade, porque vai envolver departamentos, vai envolver coordenação de cursos. E se nós pensamos também que se a gente entra numa área de ação comunitária em que nós vamos descobrir uma série de problemas interrelacionados, interligados, nós sentimos que é uma atuação interdisciplinar. Nós não vamos encontrar um problema isolado, um problema único, mas uma rede de problemas interligados. Há enfoques de saúde, há enfoques urbanistas, há enfoques educacionais, todos envolvendo. Pode haver a prioridade de um desses aspectos, mas os outros estão ali presentes. E tratar um sem tratar os outros é inútil. Então, é um programa que vai envolver uma rede de departamentos. Como fazer isto? É difícil? É. Será impossível? Vocês é que vão dar a resposta. Porque só será possível com vocês todos, todos nós juntos. Descobrimos como fazer? Não, estamos começando. E o que é que nós estamos fazendo até agora? Nós procuramos sensibilizar aqueles departamentos que estavam, que se mostraram mais disponíveis para esse trabalho. E eu quero dizer de forma muito gratificante que um dos primeiros departamentos que se mostraram disponíveis para esse trabalho foi o Departamento de Biblioteconomia. O reitor da universidade constituiu em 77 um grupo de representantes de alguns departamentos para pensar como levar essa ideia a toda a universidade. E faz parte desse grupo o Departamento de Biblioteconomia, o Departamento de Psicologia, o Departamento de Economia, o Departamento de Medicina Social. No momento foram esses os departamentos que mais se interessaram e mais se mobilizaram para esse tipo de trabalho. Então, durante o ano 77, o que nós fizemos foi nos reunir, pensar, interpretar, fazer encontros com outros departamentos e, já numa linha de execução, estabelecer os primeiros projetos. Naturalmente que, se extensão é ir à comunidade, as atividades de extensão, sob esse foco de ação comunitária, serão realizadas em núcleos de extensão, localizados de preferência em áreas consideradas mais carenciadas. Então, esse grupo começou a pensar que áreas deviam ser prioritárias, onde começar a trabalhar. E partindo daquilo que já existia, alguns alunos começaram a trabalhar em Vasco da Gama, onde já existia um programa em funcionamento. Vasco da Gama, por isso, pode se considerar como um núcleo pioneiro, se bem que ainda não tem as características de um núcleo de extensão, porque não envolveu ainda professor e aluno. Os alunos estão participando, mas muito mais numa linha de voluntariado. Quando o nosso sentido é fazer muito mais como estágios curriculares e que haja responsabilidade de professores e de alunos. Ao mesmo tempo, o curso de biblioteconomia, sempre pioneiro nessa área, lançou a ideia de um programa de dinamização da Biblioteca Popular de Casa Amarela. Neste momento, tinha surgido um convite para que os alunos da economia voltassem a essa biblioteca e transformassem essa biblioteca em campo de estágio. Então, a ideia de Cléa, e depois ela vai completar, era que se fizesse um estágio, não um estágio como de outra biblioteca, mas um estágio dentro do enfoque de um trabalho de ação comunitária. Então, seria transformar aquela biblioteca no núcleo de extensão comunitária, no núcleo, assim, de radiação para toda a comunidade. Como ponto de partida, precisava-se conhecer essa comunidade. Então, Cléa já estava trabalhando comigo nesse grupo, juntamos esforços e nós vimos que o profissional de serviço social, o aluno de serviço social, poderia ser chamado logo para fazer o levantamento dos recursos daquela comunidade em termos de ampliação. E pensávamos então, primeiro, as escolas, porque escola e biblioteca estão sempre andando muito juntas. Uma equipe de 5 alunos de serviço social, sob a minha supervisão, concluiu esse levantamento em escolas particulares, públicas do bairro, vendo não somente assim as condições dessas escolas em termos de possuir ou não biblioteca, as condições como estavam funcionando essas bibliotecas, como também em termos de procura da biblioteca, o que cada escola pensava a respeito de uma integração maior com a biblioteca do bairro, que esperava daquela biblioteca. Também foi consultado os problemas mais sentidos por aquelas escolas. E que, como a biblioteca poderia colaborar para a solução daqueles problemas. Foi auscultado também quais as entidades que funcionavam naquela área e que estavam disponíveis para a solução desse problema. Não só as entidades, como comunitários, que líderes naturais existiam naquela área, do conhecimento daquele professorado. O resultado deste levantamento foi apresentado já ao curso de Biblioteconomia, evidenciando-se uma necessidade imperiosa, mas imperiosa, da colaboração do curso de Biblioteconomia para que realmente a biblioteca pudesse atender às necessidades. Foi constatado de imediato que as escolas que mantêm bibliotecas, ou coleções de livros que chamam bibliotecas, não está havendo dinamismo por falta de gente treinada que possa orientar o trabalho da biblioteca. Foi constatado que não há pessoal para realizar essas tarefas. Ao mesmo tempo, sentiu-se que a Secretaria da Educação, dentro dessa mesma linha de despertar na comunidade esse espírito de colaboração, está desenvolvendo programas nessa área, trazendo os alunos e os pais dos alunos para ajudarem nas tarefas da escola. Sendo assim, portanto, um elemento humano que poderá ser mobilizado, se orientado pelos alunos de biblioteconomia. Foi sentida assim uma série de problemas gravíssimos, não somente em termos de subnutrição, com problemas na área de educação, na área de relacionamento familiar. E o que foi também interessante foi que se sentiu que os próprios professores já tinham assim uma noção de que a função da biblioteca não seria apenas, simplesmente, de fornecer livros, mas que ela fosse aquele elemento que congregasse os comunitários em torno de interesses comuns para, através da formação de grupos, pudesse dar uma solução a esses problemas. Então, toda uma gama de atividades está aí. Nós sentimos que, aos poucos, como vocês viram, foi o aluno do serviço social, trouxe subsídios. Agora vocês vão planejar um trabalho de dinamização. Vocês vão sentir a necessidade de convocar os departamentos. Você tem um departamento de educação, um departamento de nutrição. A proporção de que vocês forem identificando mais esses problemas. E assim realmente a biblioteca vai se constituir no núcleo de ação comunitária. Pode parecer que eu tenha trazido hoje para vocês esse exemplo, porque eu vinha falar para alunos de biblioteconomia, então eu queria valorizar isso. Ou então porque era a experiência que eu tinha por causa da sensibilidade social de Cléa, a sua disponibilidade maior. Mas eu quero dizer a vocês que realmente esse foi o primeiro projeto. Mas eu quero frisar que eu acho que, sendo primeiro ou não sendo primeiro, eu não entendo, eu não aceito ação comunitária sem colaboração de bibliotecário. Porque o senhor disse no começo que ação comunitária, esse trabalho de educação, de conscientização, para que os próprios comunitários assumam a solução dos seus problemas, conscientizar é educar, é elevar o nível cultural. Nós dissemos que todas as pessoas têm, em maior ou menor escala, capacitação para essa participação. Mas isso deve ser desenvolvido. Se as pessoas nunca tiveram oportunidade, eles precisam ser treinados. Para isso há profissionais, especificamente profissional de serviço social, que vai realizar essa tarefa de treinamento. Mas os profissionais devem estar ali presentes, principalmente todos aqueles que estão na área da educação. E eu não vejo como a gente dispensar a colaboração do bibliotecário. Mas vocês, melhor do que eu, estão convencidos disso. E por isso que eu deixo nessas minhas palavras finais, dessa breve exposição do que a gente tem feito, lanço assim essa sugestão. Como ampliar este programa? Vamos deixar morrer este programa? Como aproveitar vocês em outros programas? Essas são as indagações finais que eu faço aqui, mais uma vez agradecendo a oportunidade de ter lançado essa mensagem a vocês. Muito obrigado. Bem,